Deus de Jacó, o grande eu sou, rei dos anjos, filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é um louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Montanha, se abaixe, o vale, se erga, montanha, se abaixe, o vale, se erga, montanha. montanha, se abaixe.